Não vou comprometer, me ligou de manhã. Cê pede pra me ver, me olha no Instagram. Cê quer ouvir minha voz, encosta no meu show. Cê quer ficar comigo depois que você negou. Cê quer falar de amor, pra você é tchau. Amor é só de mãe, e minha mãe nem te acha legal. Legal. Eu tentei com amor, você não me ouviu. Eu quero que o amor vai pra puta que pariu. Eu tentei com amor, você não me ouviu. Eu quero que o amor vai pra puta que pariu. Eu tentei com amor. Problemas no trabalho, cheio de conta em casa. Eu tô chapando, mas hoje eu vou pra balada. Não tá tendo um do whisky, mas tem um do naga. Eu tô de Uber, mas desenrolei com a gata. Que é simples, que é simples. Mas eu prometo que eu vou te fazer gozar. Que é simples, que é simples. Mas é de coração e você vai querer voltar. Que é simples, que é simples. Mas eu prometo que eu vou te fazer gozar. Que é simples, que é simples. Mas é de coração e você vai querer voltar. Você vai querer voltar, você vai querer voltar. Vai querer voltar, você vai querer voltar. Você vai querer voltar. Tá fazendo fio, eu lembrei de você. Já tô maquinando a maldade. Maldade que leva a te satisfazer. Hoje que eu te levo pros meus bailes. Mas antes o lounge que tá reservado. E do nada, dá uma sentada. Dá uma sentada no lounge que tá reservado. E do nada, tu dá uma sentada. Dá uma sentada no lounge que tá reservado. E do nada, dá uma sentada. Dá uma sentada no lounge que tá reservado. E do nada, dá uma sentada. Dá uma sentada. Chega de sofrer, chega de chorar. Solteiro eu tô assim, mas sozinho não vou ficar. Acionei um ano zap, caralho que gostosa. Tô sentindo que hoje a noite vai ser foda. Chando um passeão pra deixar ela louca. Um caqui do bom, vários bichos na boca. Nós é isso pra quem presta. Nós é bom pra quem não presta, nós é lixo. Nós é isso pra quem presta. Nós é bom pra quem não presta, nós é lixo. Mas tá firmão, assim eu vou vivendo. Prazer sobre Zola, o cara do momento. Baby, você é minha fã, não sei se vai rolar. Só pra dizer que eu não pego qualquer uma. Mas tá bom, você bolando tá demais a mais. Pros maloqueiros de rua, aturou surto aqui. Eu cheguei pra ficar e tô ficando. Nas letras, nas ideias, diferenciando. Ela de costa, vestidinho da Prada. Eu na sua frente de 12 mola do ano. Olha meu passado, quem nunca foi carente. Tô de frente, fumando no regente. Junto dos aliados, vem. Seu tá diferente, saio dando pras cachorras presente. Olha meu passado, que nunca foi carente. Tô de frente, fumando no regente. Junto dos aliados, vê se eu tá diferente. Saio dando pras cachorras presente. Elas querem ficar comigo. Quer viver minha vida, mas não consegue viver. Elas querem ficar comigo. Eu e sua amiga e cê não vem. E elas querem ficar comigo. Quer viver minha vida, mas não consegue viver. E elas querem ficar comigo. Eu e sua amiga e cê não vem. Yeah, yeah, oh.